CTS Kamikaze. A busy. Now represent Mango. Blue 218. Young Jesus. Vim pra aumentar a audiência pra estremecer tudo. É os palhaços tatuados de Minas pro mundo. Atravessando fronteiras, quebrando barreiras. Avassalador nos versos entre becos e trincheiras. Conexão Brasil e África. Where's it be agora? Só os pretos de raça. Where's it be agora? Sessão de show de graça. Where's it be agora? Where's it be agora? Tela aí, filma nós. Craquete gravando tipo Mandela e Luther King. Eu sigo protestando. A luta continua pelo fim do preconceito. Eu sei que a Werekeret é defensor do povo preto. A melhor, a número um das TVs africanas. Audiência lá em cima, o Werekeret comanda. A concorrência chora e nós aqui adverte. Rei Epis e CTS fechadão com a Werekeret. Where's it be a god man? Where's it be a god man? Where's it be a god man? Where's it be a god man? Where's it be a god man? Where's it be a god man? Yo, shia, Tuko matings tumechachisha inchi yetu, inchi yetu. Na tuko inadi tena hatare kumakinika, kumakinika. Ukiwa na God mambo makuu tena ya power, tena ya power. I gonna kill, stay tuned huko majuu, huko majuu. Mafans wote sitoa kunywa ndani ya show, ndani ya show. Na respect to God kufika far, kufika far. Ameniwezesha kuseti dope hata majuu. Tunajibamba na kubanjuka Kenya majuu, Kenya majuu. Utatupata ukiwa tuned huko majuu. Ni Kenya matiro kiwa na God sote twamingu. Kenya matiro kiwa na God sote twamingu. Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it end up far? Be a God man? Where's it succeed? Be a God man? Where's it omoka? Be a God man? Where's it? Hapa kila kitu ni God man. We. Walisema tuwezi enda mbali man. We. Epize angji, sahizi tunasikika paka American. We. Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Where's it be a God man? Choosing records.